cantou, o sertão todo viu. A presença da seca chegou, todo mundo sentiu. É assim no sertão e ninguém vai mudar. Quem tem olhos vê longe, não é nem preciso estudar. A mente do sertanejo nunca tem limitação. É a proteção divina que ajuda pondo a mão. Pode até faltar comida, mas sabedoria não. Sertão todo viu, a presença da seca chegou, todo mundo sentiu. É assim no sertão e ninguém vai mudar. Quem tem olhos vê longe, não é nem precisa estudar. A mente do sertanejo nunca tem limitação. É a proteção divina que ajuda pondo a mão. Pode até faltar comida, mas sabedoria não.